gracias. Alfa Vitor Hotel na ponte número 7, encerrado o reboque, grato, bom dia. Tente Alfa Vitor Hotel, bom dia. 2535, bom dia. Autorizado para Serra Bravo, Romeu Juliette via Zulu 44, conforme rota, nível 340. Saída da EL, Leida Seguro, decoladão no zero com curva direita, transponder 5575, controle Salvador, Perem 120.8. Azul 2535, prossiga. Posição, desce para cá. Autorizado, chama táxi. Azul 2535. Tudo separado. Xena 6251, Charlie confere, pronto, cópia. Xena 6251, autorizado para Guarulhos, via Upazulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, decolada 10 com curva direita. Transponder 5001, controle Salvador, opera em 120.8. Ah, eu tô chamando a 6251, chama para o pushback, saneamento, portão 5. Prossiga, 6251. Autorizado, chama para táxi, o chamei 6251. Azul 2535, autorizado o táxi para o ponto de espera da Pistão 0 via táxi Índia direita. O ponto de espera Torre Salvador 118.95, ajuste padrão. Quero dar uma zero, 2514, bom dia, bom dia. Igualmente, 4543. Fala Salvador, bom dia, gol 1229, informação de tarde. Gol 1229, informação de tarde, confere, pronto, copy. Pronto. Gol 1229, autorizado para Congonhas via Upzulu 10 Pubave, Upzulu no meia, conforme rota do plano. Nível 360, saída Dael, Leda Motiva, decola da 10 com curva direita, transponder 5002, controle Salvador, pera em 120.8. Gol no 229, autorizado 360, São Paulo, rota do plano, primeiro aerovia, perto do 10. Saída da El, Leda Motiva, o controle transponder 5002, transponder 120.8, controle 208. Correto, gol no 229, chama para o inspecionamento, faz 3. É Pantaná, gol no 2. Controle 535, decolando 24, controle Salvador 1208. Melhor atividade, segundo aqui. Valeu, Salvador, muito bom aqui. Olha o 535 para a vida com a resposta. Azul 2535, ponte de avançado, radar na decolagem. Turma assim, nível de voo 340, saída da EL. Autorizado por hoje da EL. Que foi da EL, apresente 347, EL. Oceanai 6251, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador 118.95, ajuste padrão. Alfa Gol 1229, por que deve estar na terra? Autorizado, Gol 1229, no Pátio 3, chama táxi. Fala, Gol 1229, pushback acionamento. Gol 1229, autorizado, pushback acionamento no Pátio 3, chama para táxi. Pode dar táxi, 1229. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. Autorizado para Guarulhos via Zulu 10 Taubaté, nível de voo 340. Saída Dael, Leda, Motiva. Decolada 10 com curva direita. Transponder 5006. Controle Salvador, opera em 120, décima 8. Correto, TAN 3399, se chama para pushback acionamento. Azul 2535, chama em centro Recife, em 125.1 no bom voo. 351, obrigado, Pedro. 51, decolador. 30, controle 1208. Controle 1208, obrigado. 309. Controle. Salvador, boa, chama 62. 25 no Bom Dia, contato radar, subo a nível 360, saída da Elva e na proa de Leda. Saída da Elva, na proa de Leda, 360, chama 625. 1229, autorizado táxi para o ponto de espera da Tino Zero via pátio principal, Taxi India. No ponto de espera, Torre Salvador, 118.95, ajuste padrão, bom voo. Pátio India, ponto de espera, 185, bom. 1229, Salvador, bom dia, voo 1239. Bruno 229, está passando para a esfera, autorizar a minha área de colapso, estamos de urgência, 90 graus, 05, conosco. A gente está falando da... Bruno 0, com... Bruno 229. Autorizado TAN 3399, chama para táxi. Autorizado TAN 3399. Controle Salvador, bom dia. 1229, bom dia, contato radar. Suba ao nível 360 via saída da ELF. 360 via, 1229. TR-6251, chame centro Recife, na frequência 125, decimal 1 no bom voo. Hotel Salvador, ATM Alfa Vito Quebec. Alfa Vito Quebec, prossiga. Alfa Victor Quebec para reboque da posição 1L do pátio 3 para a posição 5 do pátio principal. Gente, Alfa Victor Quebec, autorizado a reboque até a posição 05, reporta o término. Alfa Victor Quebec, ciente, estamos reboque, reporta o término. Via 3399, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0 via táxi Índia Direita. No ponto de espera, Torre Salvador 118-95, ajuste padrão. 33 ajuste, táxi autorizado via Índia, ponto de espera 3399. Uno 229, chama centro Recife em 125 decimal 1. 1251, com 1239, bom dia. 120 decimal 8. 1208, bom dia, obrigado. Play Salvador, centro 3399. 399, contato radar, submatei a nível 340 via saída da EL. 340. Pode falar, Delta, presente? Autorizado, direto, Dayana. Dayana Pro, subindo 340. 3399. Alfa Vito Quebec, na ponte 05, insere reboque, grato, bom dia. Tchau, Alfa Vito Quebec, bom dia. 399. Sossega. Pode chamar o centro? Chama Recife, 125, 1, 1, 1, 1. Obrigado.